jeito não me engana. E a gente não se vê há mais de uma semana. Querendo te dizer que sem você aqui minha vida desanda. Você consegue me destruir e ao mesmo tempo me distrair. Demais serei a gente se encontrar e eu dizer e que não dá mais pra ficar do jeito que tá, eu e você. E me render pra gente voltar, que a saudade faz doer. E que não dá mais pra ficar do jeito que tá, eu e você. Me render pra gente voltar, que a saudade faz doer. Você pra mim foi tudo, e eu insisti em ter você de volta. E mesmo sem querer, me prendo em você, porque eu sinto que faz falta. E eu não consigo mais te sentir, por mais perto que esteja, eu posso ouvir e perceber e te dizer que era você. E que não dá mais pra ficar do jeito que tá, eu e você. Me render pra gente voltar, que a saudade faz doer. E que não dá mais pra ficar do jeito que tá, eu e você. Me render pra gente voltar, que a saudade faz doer. E que não dá mais pra ficar do jeito que tá, eu e você. E me render pra gente voltar, que a saudade faz doer. E que não dá mais pra ficar do jeito que tá, eu e você. E me render pra gente voltar, que a saudade faz doer.